Milorde, apaixona coração. De cabeça quente outra vez, o de seu namorado a ex, mais uma pra nossa coleção de brigas. Eu choro e dirijo pra qualquer lugar, pra onde minha mente levar, e o destino final é um bar. Há dois quarteirões na sua casa, não custa nada beber além da saideira, sem medo de fazer besteira. Desculpe, eu sou ligado no último volume aqui no seu portão. É que eu não sirvo pra seis, quando o assunto é o seu coração. Quando o assunto é o seu coração. Desculpe, eu sou ligado no último volume aqui no seu portão. É que eu não sirvo pra seis, quando o assunto é o seu coração. Quando o assunto é o seu coração, eu tô aqui pra te pedir perdão. Portal do Arrocha. Eu tô de cabeça quente outra vez, fui de seu namorado a ex, mais uma pra nossa coleção de brigas. Eu choro, dirijo pra qualquer lugar, pra onde minha mente levar, e o destino final é um bar. A dois quarteirões da sua casa, não custa nada viver além da saideira, sem medo de fazer besteira. Desculpe, eu sou ligado no último volume aqui no seu portão. É que eu não sirvo pra seis, quando o assunto é o seu coração. Quando o assunto é o seu coração. Desculpe, eu sou ligado no último volume aqui no seu portão. É que eu não sirvo pra seis, quando o assunto é o seu coração. Quando o assunto é o seu coração, eu tô aqui pra te pedir perdão.